resumir minha saudade em expectativa e realidade. Tô esperando você voltar, mas deve tá feliz demais pra lembrar. Tô disfarçando a minha carência em mentiras, sorriso falso, vídeo fake, foto antiga. Tô inventando outra vida pra não ter que viver a minha expectativa. Foto antiga, tô inventando outra vida pra não ter que viver a minha expectativa. Te amo, fazer o quê? Expectativa.